5-0, chame o controle, gol no 868. Camará, gol no 868, pô. Controle Salvador, boa noite, gol no 868, passando 1300. Boa noite, 68, contato radar da decolagem sua para nível de voo 230, do presente vai direto Jama. Direto Jamo, subindo 230, sem restrições, gol 3891, canceladas as inscrições. Cancelou, desça para 2000 pés. O ajuste no 021, está autorizado a final do procedimento SK para pista no 0 de Salvador. Última informação, não copiei, foi muito baixo o áudio. O ajuste no 021, autorizado em MS, para 2000. Informativo, o senhor copiou corretamente, só reportar estabilizado no ILSK. Demonstrará. 07 segundos, 098, atualmente 3 horas e 15, Fortaleza, POB 78. Copiado 108, 3 e 15, Fortaleza, taxa aprovada à direita, tem o ponto de espera pista no 0, ajuste no 021, no ponto de espera quando pronto, chame torre 118, decimal 95, voo no 028, tem um bom voo. Autoridade, ponto de espera no 01, 118, 95, voo no 098, boa. Controle 3891, solicita para a editora. Pesado Duna, 3891, é repassado estabilizado. Duna, é repassado estabilizado, 3891. Salvador, valente, bom, no 098, no ponto de espera da 10, pronto. Voo no 098, autorizado decolar, 150 graus, 129. Além de decolar, subindo 0, voo no Recife, ano 2260, alternando, corredão, ano 2288, alternando 1260. Recife, ano 2288, alternando 1260. Estimativa Recife, ano 2288, 1260, parceiro 2228, muito obrigado pela coordenação, senhorita 2228. Nada, bom voo. 3891 para o localizador, curva esquerda, na PRO 150, repórter estabilizado. Apolo 50, estou tranquilizado, 3091. 098, decola 55, chame o controle 120 decimal 8. 208, muito obrigado, boa noite, gol 1098. Boa noite. Controle Salvador, gol 1098, boa noite, 2000 para o 370. Bono 098, contato radar de decolagem, filho para mim. Hora da presente foi direto Jamo. Direto Jamo, Gol 098 para o 370. Gol 1868, chame certo Recife, 12685, alternando 12545. 12685, alternando 12545, voa. Gol 1868. Boa, com voo. Obrigado. 3891, completa sinal do procedimento e LS Extension, 14998, decimal 95. 3895, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite. 3891, na final, tem baixado travado, estabilizado. 3891, autorizado, pouso na 50 graus, 109. Thank you. 3891, no solo 59, vive à direita, solo 121 no decimal 9. 119. Ô, 109, décimo decimal 100, passando 170 para o 370. Dona 098, sem mais, chama 2685, alternando 12545. 2085, 2545, obrigado e uma boa noite. Vou 1098. Autorizado Alfa, reporte para ingresso do taxiway Juliette. Alfa, reporte para ingresso Juliette. Juliette, 3891 no livre ingresso, Juliette, remoto do pátio principal, atento ao sinalizador naquela remota, até 3891. Sim, remoto do pátio principal, 3891. Salvador, boa noite, seu Alfa Yankee Uniforme. Alfa Yankee Uniforme, boa noite pra você. É, solicitação de reboque do gate número 8 até pátio 3, posição 4, Romeu. Pedro Alfa Yankee Uniforme, autorizado do portão 8 para o pátio 3, mantendo escuta constante, chame o término Alfa Yankee Uniforme. Positivo. Obrigado, estaremos na escuta permanente. Boa noite, Bruno, 172. Bruno, 172, acione identificação, desça para 3.000 pés, Proa de Duna, ajuste em Salvador, 1021. 3.000, vai voar Duna, 1021. Azul 4062, acione identificação, 8 mil pés, ajuste no 021. Una? Uno 172, desça para 2100-021, está autorizada a final do procedimento ILS-XA para pistão no 0D, Salvador, reposta estabilizado. 2021, reposta estabilizado, voo 172. Salvador informa o término do reboque do Alfa Yankee Uniforme, passo 3, posição 4R. Copiado Alfa Yankee Uniforme, obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Alfa 062, desça para 321. Aguarde a autorização para final do procedimento ILS. 3.021, aguardando autorização para final do X-Ray. Estabilizando no localizador o voo 972. Voo 972, completa sinal do procedimento ILS. Só entendeu o início da mensagem, senhora. Foi apagando e subindo sua voz. Completa sinal do procedimento ILS. Quem chama a torre 98, decimal 95? Agora sim. 895, obrigado. Boa noite. Boa noite. Azul 4062, desça para as 2.000 pés, o ajuste no 021, está autorizado a sinal do procedimento ILS, tem reporte estabilizado. Para 2.000 pés, ele tem um reporte estabilizado, sinal da X-Ray 4062. Poderia confirmar o vento no momento, Nego? 140 graus, 129. Obrigado. Cidade Elétrica, aqui, Azul 4062. Azul 4062, complete o sinal do procedimento ILS X-Ray, chame a torre no 98, decimal 95. Obrigado. Solo 28, libera a direita, solo 1219, voo no 172. 219, obrigado. Solo, boa noite, voo 1172, nosso escudo. Bruno 72, boa noite, autorizado Alfa e Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09. Noite, Azul 4062, passou externo, baixo travado. Azul 4062, autorizado pouso, 140 graus, 109. Livre pouso, Azul 4062. Solos 31, libere direita, solo 121, decimal 9. 219, 4062. Solo Salvador, azul 4062, ligou na rua. Azul 4062, boa noite, autorizado Alfa e Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, autorizado. O azul 4062.